Ocean M0074 no solo 35, libere a direita na minha escuta. Prossiga o táxi Alfa Juliette, portão 08. Direita nesta, Alfa Juliette 08, 6374. Azul 2940, vento 1970 graus, 08 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Sente livre pouso no zero, azul 2940. Azul 2940, no solo aos 39, libere a direita na minha escuta. Prossiga via Alfa e Kilo, pátio 3, remota 2, Lima. Libra a direita, mantenha a escuta, Alfa Kilo, pátio 3, remota 2, Lima, o azul 2940. Tower, as you 2713 establish and localize and give unlock. Azul 2713, I have you in sight, clear to land. Runway 10, the wind is 150 degrees, 07 knots. Clear to land, Azul 2713. Passarendo 2222 na escuta da torre. Chamou 2222? Passarendo 2222, recebemos uma comunicação do Salva Aero. Eles estão recebendo um sinal de ELT, que a princípio é da sua aeronave. Aí solicitaram, se puder anotar o número, entrar em contato no 81-3462-4927 para confirmar que está aqui em Salvador, está tudo bem. Poderia repetir o número? 81 prefixo 3462-4927. 3462-4927. 4927, positivo. Muito grato. Repetindo, 3462-4927. Correto. Obrigado. Prefixo 81. Ok, obrigado. Azul 2713 no solo aos 45, libere à direita, prossiga táxi Alfa e Kilo, pátio 3, remota 2, Romeu. Prossegue táxi Alfa Kilo, pátio 3, posição 2, Romeu, Azul 2713. Torre Salvador, muito boa noite, Chané 6258. O Chané 6258, boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no zero. Vento 1 a 50 graus, meia dúzia de nós. E pouso na 10 Chané 230, prepare a subida Cuca, transição Aracaju, aguardando cópia. Luna 354. Chené 6258 no solo 51, libere a direita, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 62. Autorizado Alfa Juliette, portão 62. Gol no 354, cópia. Autorizado Aracaju. Nível 230, decolagem pista 10, primeira curva da esquerda, realiza o perfil da subida Cuca, Jamo, Aracaju. Controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5132. Correto, 5132, portão 04, chame pronto, 1354. Salvador, boa Gol 972, estabilizado ILS. Gol 972, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, 10, Gol 972. Autorizado, chame táxi, Lona 354. Está livre, Lona 354. Rumo 972 no solo aos 58, libere direita. Autorizado o táxi via Alfa, reporte para ingresso taxiway Juliette. Livre direita, Alfa, antes da Juliette, Gol 972. Para o táxi, Gono 354, tem POB de 165, Salvador, com 2 horas e 50. Gono 354, autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste no 0 no 5. Com o altímetro no 0 no 5, sem nível táxi à direita via Índia até o ponto de espera, Gono 354. 972, prossiga Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, ou no 972. Linha decola da 1-0, vento 1-5-0 graus com meia dúzia de nós. Livre, alinhar e decolar na pista 1-0, Gona 3-5-4. Colom 354, decolada 03, chão controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. boa noite, chegou na 228 ILS da 10. Uno 228, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 079. Livre pouso, pista 10, vai na 228. Torre Salvador, muito boa noite, azul 4062, final 5 milhas, visual. Azul 4062, continue a aproximação, tráfego já avistado, aguarde pista livre. Aguardando pista, azul 4062. 1228, no solo às 15, libere a direita, na minha escuta, prossiga via Alfa Kilo, pátio 3. Remota 1 no Romeu. Este Alfa Kilo, partiu 3, remota 1 no Romeu. Gol 1228. Azul 4062, autorizado pouso pistão no zero, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Azul 4062, com autorização de pouso. Azul 4062 no solo Zuno 8, libere direita. Autorizado táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01. 4062 azul. Paulo Salvador, aqui é o Golf Oscar X-Ray.